210 na ponte esperando no hotel. Taxiário 210 autorizado, cruzamento da pista 028, até antes da taxa Alfa, via Delta. Na Delta, manter a posição até 8895, o saldo 211, correção. Tá autorizado o cruzamento, vai ingressar na Delta 210. Na Delta 211, saldo. 211 na Delta, 210. Boa noite, 66, saldo 06, 1211. 21. Fala, boa noite, 66. Boa noite, 66, táxi aprovado via Alfa, chamando São Juliette. Via Alfa autorizado, vai para São Juliette no 866. Fala, Força Aérea 2101, cruzou. Força Aérea 2101, siga via Alfa, Juliette, Pátio 1 e Táxi Índia até o ponto de espera da 110. Poderia repetir, por gentileza? Mantenha a posição após a marca do ponto de espera. Após o Boeing da Gol, irá ingressar via Alfa, chamante da Juliette. Após a passagem do tráfego, vai tomar antes da Juliette, 2101. D781, queria desculpar, foi falha realmente minha não ter atentado à questão do TROD. Muito bem, amigo. É que na decolagem ali também não deu pra gente solicitar um feedback, senhor, ele tinha copiado ou não, mas tudo bem. Juliette Portão 04. E a Juliette Portão 04, 1866. Sara 2101 autorizado, ingresso via Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10. Autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia, até o ponto de espera 2101. Zona 97, decolar 210, controle, 1208. 208, obrigado, 3, Zona 97. Controle Salvador, boa noite, OCAN 3197. Contato radar na decolagem, atenção, nível de voo 3620, via saída da EL. Via da EL para 360, já autoriza da EL, está presente? Nível da EL. Gol 10, navegado. Autorizado EL. Obrigado. Pushback treinamento, posição 02. 705, aguarde por estacionamento. Direcionando a Índia, é o 2109. A torre 1-1-8-9-5. 2-8-9-5. Torre Salvador, Força Aérea 2101, faça a ponte espera para o CDM. Força Aérea 2101, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1-7-0 graus, 1-2-9. A linha decola, 2101. Totalmente com a início de imediato? Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Ok, Salvador Lano, Brecken 230. Go ahead. Yeah, we're passing remote 8.3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 1-1. Aircraft 230, approval tow, hold short, April 1. Okay, call me to enter April 1. Okay, we'll call before entering April 1, American 230. Uno 099, temos um POD de 143, autonomia de 3 horas e 10 minutos, com alternativa do Guarulhos. Chama Recife 260, boa noite, Azul 2781. Boa noite. Para dois até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, quem ligar no 020. 1-0-2-0, tem nível, táxi, hotel, ponto de espera, número 2, gol, 1-0-9-9. Controle Salvador, Força Aérea 2101, decolado na sua escuta. Força Aérea 2101, contato radar, subiu e mantém nível de voo 400, via saída Arbor. Perfil da Arbor, liberado até o 400, 2101. 7700 da Gol Polo para o táxi, com 78 a bordo, 3 horas e 35 até Las Campinas. 078 a bordo? 178. 1705, táxi atrasado, tá ponto espera da 10, direita via Índia, ponto espera torre 1182195, que é da 020. Vira direita Índia, ponto espera 295795020. 1099, tá na 35. Vou seguir como número 2 até o ponto de espera. O ponto de espera chama a torre 1199. Tono 705, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento no 70 graus, show no 29. Salinha de cola, voo 705. Delta 1197, chame centro Recife, em 1251. 251, André 97. Espera, dá 1-0, está pronto, gol 1-0-9-9. Gol 1-0-9-9 ali, mantém 1-0. Mantém 1-0, gol 1-0-9-9. Controle 120, decimal 8 horas. 1201, vou na 75 agora aí. 2080. 2080. Luna 099, decolagem 23, controle, Luna 208. 208, Salvador, muito boa noite, Luna 099, 1400, beleza. Mantém nível de voo 360 via Salvador Crown, American 330, approaching main apron. American 230, clear to enter apron 1, confirm gate. Gate is 1-1. Clear to proceed to gate 1-1. Clear to gate 1-1, American 230. Intercepta a chegada da Sidia. Pode mais, nível 050, desce dia, está 3258. Autorizado direto nítido. Mandou o voo no 168. Voo no 168, desça e mantenha o nível de voo 0620 na proa de Papode via chegada 1020. 060 Papode 1020 via 1168. Ele copiou o gol na 099. Não copiei, você. Autorizado direto a nítido. Ô, Enerson. Autorizado Enerson, no 099. Enerson, inicialmente grato. Pegou no 705? Precisa. Quantidade de coordenar para o Itagel? 705, chame Recife. Frequência 1251. 251, obrigado. Boa noite, 705. 099. Chame Recife em 126.0. Chamada 260, gol 1099. Com 3858, desça e mantenha 2000 pés livre ali, Alfa, acusando o localizador 1020. 2000 pés, chamada no localizador 1010, para 1968, desça e mantenha 2000 pés, acuse no localizador 1020. 2000, apontado no localizador 1020. 1968. São Paulo Vista, tá? 3858. Chama a torre de controle, 1-9-5. 1-9-5, boa noite. Então, 3858, avistado QNH-1020, autorizado ponto pista 90, vento 150 graus, 099. Evento de voos na 10, então 3858. Avistado QNH-1020, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Tá 3858 no solo de 41, libera a direita, agilizando, solo 121 decimal 1. Direita, solo 21, tá 3858. Solo Salvador, tá 3858, livrou. 3858, táxi via Alfa Juliette, porta 102. Alfa Juliette para o 02, da 3858. Alô, boa noite, Papa Romeu Delta, Lima Mais, que assiste a informação Campo, está no Paz 4. Papa Romeu Delta, Lima Mais, confirme o estacionamento pista de decolagem. Delta Lima Mais, está no pátio número 4, decola da Alfiano. Confirmando 04, pátio? No pátio 4, Delta Lima Mais. Delta Lima Mike, copia. Delta Lima Mike, autoridade destino, Serra Bravo, Vitor Tango, Vitória, via Upper Zulu 44, nível 360. Decolada pista 107, perfil de saída da Euleda, DCT Serra Golfo Romeu, curva à direita após a decolagem. Transponder 5562, controle Salvador 120.80. Romeu Delta Lima Mike, está autorizado, Vitória no 3-0, conforme a rota do grupo 44, decola 1-7, perfil da Euleda, após DCT, Porto Seguro. Primeira curva, decolagem, após direita. 5562, aproxime, Rona 2-0, decima 8, ao controle, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, cotejamento correto, informação em turno aqui em Tango. Chame a torre no 8, decimal 9-5, para acionar, confirme o PLB. 295 para acionamento, Delta Lima Mike está com 4 a bordo, autonomia de 6 horas e 30, está alterando o Cabral, Jari Papá. Copiado, Delta Lima Mike. 295, controle Delta Lima Mike, boa. Salve Salvador, voo no 1-6-8, boa noite. Boa noite, voo no 1-6-8, táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 1-1-6-8. Boa noite, Papa Romeu Delta Lima Mike. Romeu Delta Lima Mike, no pressionamento, pronto para o táxi. 3662, desça e mantenha o nível de voo 050 via chegada à mare 1020, ajuste da altina. Papa Romeo Delta, não é estacionado no pátio 4, está com 4 a bordo, altura do horas 30, está alternando Bravo, já o Papa, está pronto. Tá. Papa Romeo Delta, Lima Mike, autorizado táxi, reporte na Taxi Yoshka. O táxi passará na Taxi Yoshka, Delta. Salvador, Papa Romeo Delta Lima Mike, ponte Sanqueira da Oscar. Delta Lima Mike, autorizado ingresso, pistão na 7, reposta alinhado e pronto. Passará alinhado e pronto na 7, Delta Lima. Delta Lima Mike, autorizado decolar, pistão na 7, vento no 40 graus, ou no 0 mais. Autorizado decolar, já no 7, Delta Lima Mike. Alfa Lima Mike, decolador 55, controle 120, décima 8. 208, boa noite, Alfa Lima Mike. Cancelado restrição de altitude e velocidade em TAP, que se mantém a 2000, acusa no localizador livre aliás. 3662. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Delta Lima Mike, decolou 17, Dael. Papa Romeu, Delta Lima Mike, suba e mantém o voo 3620, via saída da El Vigilante. Via da El, sobe 360, Delta Lima Mike. Desça e mantém o nível de voo 050 via chegada a Mari 1020, tchau, Jesus. 050 via Mari. 3662, chama a torre de controle, o número 8 decimal, 95. Na 3662, avistado, QNH 1020, autorizado pouso pista no zero, vento 150 graus, 11 nós. Autorizando pouso 10, na 3662, ajuste no 020. Papa Romeu, Delta Lima Mike, chame o centro Recife em 1251. Recife 1251, Delta Lima Mike. Boa noite, é o 1973. Voo 973, informação em curso, Tango, copia. Termativo, copia, voo 973. Voo 973, autorizado Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, via P9857, Molso, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, DCT Irume, curva direita após a decolagem, transponder 5575, controle Salvador 120, decimal 80.